Sei que já não estamos mais como antes, mas sei que novamente a gente vai se encontrar. Somos dois amores que estão distantes, mas essa tempestade um dia vai terminar. Dois amores são perfeitos, cada um com seus defeitos. Dois amores ainda podem se encontrar. Está escrito no olhar. Lembro que eu dizia que era pra sempre, mas o nosso amor chegou ao fim. E agora toda noite eu sonho com você. Até o momento em que vou poder te dizer: dois amores são perfeitos, cada um com seus defeitos. Dois amores ainda podem se encontrar. Está escrito no olhar. Dois amores são perfeitos, cada um com seus defeitos. Uê, barulhê, ô. Dois amores ainda podem se encontrar. Está escrito no olhar. Está escrito no...